925, decolado aos 41, no chame controle, 20.8. 20.8, Golo 925. Controle Salvador, boa tarde, Golo 925. Golo 925, contato radar redecolagem, suba 360, após 2000, direto elétrico. Gente, 360, após 2000, elétrico, Golo 925. LR6143 para o localizador esquerda 150. Esquerda 150, 143. 56, autorizado táxi até o Pati, correção até o ponto de espera via Pati 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 1.8.95, altímetro 1.0.1.0. Informo que irá seguir a aeronave Airbus 320 da TAM sua frente, como número 2 no ponto de espera. Gente, boa noite, 56, autorizado táxi via Pati 1 no Índia e Alfa para a Pati 1.0, monitora torre 1.8.95, 2.010, seguindo a aeronave da TAM. Boa noite, 56, confirme alternativa. Natal, Serra Brava, November, Dom. Boa noite, 56, ciente, bom voo. Obrigado, vamos pra lá. Apuxa, acionamento, 5554 no 5. 5495, autorizado para estacionar, reporte para táxi. Localizador Glider está no 06143, Nacional. 043 da Ocean, completa final, torre 71895, bom pouso. 1895, graças, bom trabalho, senhor. Gente, do MyQuebec, tá o retorno. Boa tarde. Solo 33567, pronto para o táxi, o POAB 104, autonomia 4 horas e 15, Altena Campinas. Torre 11895. Desculpe, senhorita, bom trabalho. Por nada. Porte visual com o Airbus da Avianca na final da 10. O Pelicano já está visual com o Airbus, está mantendo a perna do vento. Vou manter a perna no vento e aguardo autorização para tirar a base. Ok, mantendo a perna do vento, aguarda, Pelicano. Salvador, 6143, Oxanés, final do 90, baixou e travou uma boa tarde, tem o tráfego na pequena. 6143, temos um tráfego da Força Aérea Brasileira à sua esquerda, mantendo a perna do vento da 10, não irá ter fim na sua aproximação, tráfego já avistado, livre pouso na 10, vento 090 graus, 039, o ajuste no 010, Oxanés, 6143. 010, livre pouso, tem a 143, 10, com tráfego avistado. Boeing 737 da Gol, a sua retaguarda, em coordenação com a equipe de solo, irá poder iniciar o pushback acionamento. Ok, então azul 4206, após o passar do Boeing, estará autorizado o pushback. Azul 4206, desconsidere autorização e irá aguardar o... correção. Está autorizado após a passagem do Gol. Ok, então entendeu que está autorizado após a passagem do voo, azul 4206. 4206, afirmativo. Pelicano 13, autorizado girar base, agora autorização para pouso. Autorizado girar base, Pelicano 13. Principal para o gate 10, via Juliette. Gente, via Juliette, autorizado 10, 62. O solo está confirmando o gol que estávamos aguardando, é o que já passou, confirma? Afirmativo. Ok, obrigado. Iniciando no azul 4206. Gente, azul 4206, reporte para o táxi. Reporte lá. Santana, Emirano 43, no solo aos 46, livre direito, está no solo em 1, 2, 1, decimal 9. Está livrado 2, 1, 9, após 10, 3, 3. Boa. Cano 1-3, está velocidade, livre pouso 1-0, vento 0-8-0 graus, 0-4, nós. Autorizado pouso, Pelicano 1-3. Fala, boa tarde, eu chamo a minha 1-4-3, entrou? 1-4-3, autorizado, taxi via Alfa, reporte antes da direita. Alfa, reporte antes da direita. Salvador 6720, posição 62, eu fico em estacionamento. 6720, aguarde para o posicionamento. Para a trip 5415, 55 a bordo, 410, alterna posto seguro. Corre, instalador 3567, boa tarde, pronto no ponto de espera da 1-0. São 3567, boa tarde, visual com aeronave na curta da 1-0. Afirmativo, São 3567. Após o pouso da mesma linha, mantém cabeceira. Ali mantém após o pouso da nossa final da 2017. 7, Pátio 1, segue após o azul, 1895 a torre, trip 5415. Cinco, mantenha a entrada do pátio principal livre para ingresso do Avianca à sua direita, taxiando. Voo pelô, desça para 4 mil pés, ajuste 1010. Da Juliette, 1143 no terraço. 1-4-3, visual com tráfego em Braia da 190 da Azul, sinalizando pushback. Afirmo. Atente ao mesmo, autorizado ingresso no pátio principal via Juliette para o gate 08. Juliette para 08, 6143. Pelicano 3 no solo aos 49, livre direito, semi-solo 1, 2, 1, decimal 9. Pelicano 1-3, vê a torre. Mantenha na minha frequência, agora a autorização para cruzamento da pista. Papatango, Golf, Kilo Oscar? 1-0, nós. Decolagem 1-0, tá 3567. Corte para o táxi, estão treinando o Maceió, 3 horas e 30 de autonomia, 1-0 na borda. 4206, autorizado o táxi até o ponto de espera, via Patinho, correção via Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 1-1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, 1-0. Autorizado 1-0, 1-0, livre táxi a Índia Alfa, ponto de espera, torre 1895, azul 4206, boa. 09. Autorizado seguir o Embraer 190 da Azul, no ponto de espera chamamento, frequência 1-8-95. 37, segue a aeronave da Azul e a torre 1895, ponto de espera. Muito obrigado. Papatango, Mike, Fox, Sierra, prossiga para o controle. Coordenação com a equipe de solo, autorizado iniciar o posicionamento, reporte para táxi. Bota para o táxi, 7-0. Golf Sierra está visual com tráfego do Golf Kilo Oscar. 120, 08. 08, uma boa tarde. 62, confirme o tipo da aeronave. Pelicano 3, está na Delta, visual com a aeronave, vai decolar. Pelicano 3, autorizado o cruzamento. Repórter na hotel. Pelicano. Cruzou, Mike Fox, para o Sierra. 3567. 3567, decolado na árvore, cruza 3 mil pés. 3567, contato radar do colégio Subalo 380, sem restrição, da presente voo direto eleva. Da presente eleva, confirma restrito? Sem restrições, o TAN 3567, suba ao 380, nível. Copiado, 380 autorizado, da presente voo direto eleva, TAN 3567. Salvador, Azul 4206. Azul 4206, boa noite. Alinha e mantém cabeceira 1-0. Alinha e mantém 1-0, Azul 4206. Salvador, tripe 54, boa noite. Pronto, boa noite. Boa noite, Trip 54, no 5º segundo para decolar e mantenha o ponto de espera. Tenho ponto de espera, 201, informação Sierra, confere. Pronto, cópia? Confere, Sierra, pronto, cópia. 201 autorizado Salvador para Galeão via Upzulu 10 após desmape, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Nível 360, decola pistão 10, primeira curva à direita, saída da Eoleda Bridge. Transponder 5127, controle 120 decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360, Upzulu 10 desmape. Decolagem da pistão 0 com curva à direita, saída da Léo, da El, transponder Leda, Bridge, transponder 5127, controle 120, decimal 8, Xamé 6201. 6201, no cotejamento correto, reposto pronto para puxa e estacionamento. 6201. Salo F6720 para o táxi, tem 51 a bordo, também 24 horas, alterna Guarulhos. 6720, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chamar a torre, frequência 1 na noite decimal 95, altímetro 1010. Parte 1 no Índia Alfa, ponto de espera de 1970. Boa tarde, voo 601. Voo 601, no ciente da informação Serra. Ciente, Ulisses, para a cota. O número 01 autorizado, Salvador para Galeão via UPSU 10 após de acordo com rota prevista no plano de voo, nível 360, saída da Eoleda Bridge, decola pistão 10, primeira curva à direita, transponder 5132, controle 120 decimal 8. 380 está autorizado para. Confirmando, 360 está autorizado para. O Rio de Janeiro Galeão, via Pessoa 10, conforme o plano, da El, Leda Bridge, 5132-1208, voo 601. Voo 601, eu estou confirmando o nível de voo 360. 360, conforme o senhorito. 1601, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e estacionamento. Reporte. Azul 4206, livre decolagem 0 0, vento 0, 0 graus, 0 4 noite. Livre decolagem 5 0, opinião? Gol no 273, estabilizou? Afirma, 273. Complete não, chama a torre 118.95. 118.95, 273. Cortado início, pode decolar o trip? Afirmo, trip 5495 ali da cola da 10. Muito obrigado. 4206 decolado aos 57, chame controle 20.8. De Paripe. Paripe, dá pra ver, vou pro alto. A sala da boa, web 7770, ponto de perto. Web 6720, boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Salvador, boa tarde, Azul 4206. 4206 da Azul, contato radar na decolagem, Subal 370 no perfil Pucajá-Maracaju. Pucajá-Maracaju 370 subindo, Azul 4206. Consegue. Vai lá, sim. 5495. Tráfego em aproximação ao Capiteira 10, Golf Kilo Oscar segue como número 2, Capiteira 17 de Salvador. Gente, Mike Fox Trot Serra. Golf Kilo Oscar controle? Vai tudo controle, tranquilo. Voo e rotatória da presente. Da presente rotatória, Golf Kilo Oscar. Cinco Delta desça para 500 pés, ajuste no 0110, reporta através de parque de Pituaçu. Aqui com o Vitor, prossiga. Tipo 5495, acione 5074 no transponder e chame controle 20.8. 20.8, 5074. A decolagem é o 59, o trip 5495. Obrigado. Proibido de Camaçari, o número pés ajustado 610, reporta visual com a 17. Pausa no 2-9. Livre pausa no 0-1-273. O 1856 chama o centro, Salvador? 1856 afirmativo, chame Recife no 2545, alternando no 2685. Gol no 856. 2545-2685, tchau. Controle Salvador, trip 5415 decolado, boa tarde, velocidade pro de Coral. Erro 4-5, após 2.000 pés, direto Coral, contato radar na decolagem subindo a 1-40, trip 5-4-5. Gente, após 2.000, direto Coral para 1-40, contato 1-4. Da 3567, 3567, chame agora Recife, 1-260, alterno no 288. Chamando agora 260, alterno 288, para o TAM 3567, boa tarde. Peso 1-6, nível de voo 320, decola pista 1-0, primeira curva direita, saída da Elvi, da Bridge, em Bridge Interceptor, peso 1-6, após de acordo com rota prevista no plano de voo, transponder 5-1-35, controle 1-20.8. 3-0-9-7, volta de lado Guarulhos, pista 320, e após do 1-6, decola da 1-0, curva direita, da Elvi, da Bridge, 5-1-35, transponder, controle 1-20.8, então 3-2-9-7. 3897, cotejamento correto, reporte pronto para puxar estacionamento. O Mike Eco Delta, reporte na final da 35. Reportarei na final 35 Delta. Então, Mike Eco Delta, eu estou com dois bandeirantes da Baetec que vão aproximar para a pista 17. Teria então condições de cortar 35 e depois taxiar pela grama, só para deixar o nosso 7 livre? Eu pouso na 35 e... Viva Voz. Depois inicia o táxi aí pela parte Gramada. Até onde? Condições? Funcionamento. 02219 direito. Até a noite? 29, instruções de pouso, chame agora a torre 11895. 1895, outro quilômetro. Ok, o Delta entendeu para pousar na cabeceira da 35 e após a possibilidade de ir pela grama até o local de pernoite? Isso, seria um táxi a baixa altura, deixando o eixo no 735 livre pela aproximação da 17, tem dois bandeirantes aproximando para 17. Tá, cara, tá. Torre, boa tarde, já passou um golpe quilômetro visual com a 17. Golf Kilo Oscar inicialmente até a rotatória, aguarde final no 7, estou com o helicóptero aproximando para a vertical da cabeceira 35, após o trava vai traxear pela área Gramada, aí na sequência é autorizada a final no 7, ok? Ok, então até a rotatória, Golf Kilo Oscar. Ok, até a interseção, Champa Ingresso, Lima Clusulou. Zulu, tô com dois SAF aí da companhia, vão pousar na 17, vou prosseguir para este pátio, só um instantinho até o papai, ok? Azul 4206, chame Recife 12545, alternando 12685. 12545, obrigado, boa. Boa. Boa. 118.95. 118.95, obrigado, Rodolfo. Boa. Gente, então, até interseção com o pátio 4, reporte beirando à esquerda para o referido pátio. Delta. Golf Kilo Oscar, final no 7, autorizado, chama na curta, checado, Golf Kilo Oscar. Vai chamar na curta, checado, Golf Kilo Oscar. 720, decolado ao 04, 1208, por gancho. 608, 6720. Oi, boa tarde, só passando mais pouco terra. Mike Foxtrot, você é assente do tráfego, inicialmente mantenha no 1500 pés, altímetro no zero, no zero, até a rotatória, aguardando final no 7, tráfego precede o bandeirante companhia. Positivo, você está escutando, Mike Foxtrot. Principal 360, perfil da Eule da Briga, após 2000 pés, vou direto Leda, web 6720. 360, após 2000, direto Leda, 6720. Pátio 4, continue agora a liberação da pista no 7, Golf Flora. Ok, agora 3 milhas passadas, Golf Flora. Right turn, Arbor, Departa, Elefa Transition. Squawk Code 5134. Salvador Approach Control Frequency 120.8. Graus, com uma 12 nós. Ok. Salvador, 3521938 a bordo, 4 horas de autonomia, perna Montes Claros. 544, frequência livre. Golf Kilo Oscar, 80,12, livre pouso. Golf Kilo Oscar. Golf Kilo Oscar. Sataxi, Índia, até o ponto Sarata, Alfa. Controle. Até. Cena 6201, após passagem do ATR-72 da Trip, eu sou retaguarda em coordenação com a equipe Sol, reporte para táxi. Mas o ATR está ali, 6201. 5219 copiou o controle 120.8. 120.8, são. A torre é 118.95. 118.95. Bom voo, Trip 5219. 5219. Alô, Lima, Kilo Zulu, torre voltando. tinha aqui um plano, mas foi, estaria vencido. Foi feito algum ADLA? 9457, tá passando o primeiro aí, bandeirante e companhia, vai vir o segundo. Após o segundo será autorizado a ter interseção. Ou se não, dá presente, tá livre aí, observando o primeiro. E o segundo a gente faz o 180 na pista, por caso. Mike Fox Trot CA, checa o trem 17, pouso autorizado, 080 graus, uma dos nossos. Mike Fox Trot CA. Certo, embaixo e travado, livre pouso, Mike Fox CA. Para o cruzamento da pista. Sim, já passa na papá. Trip 5219, ponto espera. Da Trip 5219, a linha e decola da 10, vento 080 graus, 129. Trip 219, a linha e decola. Fico Vitor Controle. Acuda. Vamos ver agora a esquerda para o A245. O limite será o localizador. Se é a papá, reporte na papá para o cruzamento da 1735. 3894, livre de restrições à frente, desça para 2000 pés. O ajuste na 090, autorizado a final elétrica sem reporte estabilizado. 2000 pés com N10, eu estaria estabilizando no X-Ray, da Mike, Fox, Trot, CR, mantém no solo ao 09, faça o backtrack e aguarde a autorização para ingresso na papá. Lima, Kilo Zulu, autorizado cruzamento da 1735, Quebec, Mike, na Lima, chamará o solo em 1, 2, 1, decimal 9. Web 6720, chame Recife, 0251, alternando a 5219, decolado 210, chame controle 120.8. 120.8, boa tarde. Mike Fox Trot CR, autorizado, ingresso na papal, estação na frequência livre. Controle, boa tarde, Trip 5219, saída Arbor. Trip 5219, contato radar na decolagem Subal 200. Subo para 2000. Correção, subo para nível de voo 200, perfil Arbor Conquista. Subindo para 200, perfil Arbor Conquista. Solo, o gol 1601 para estiver em acionamento, Fox 9. 1601, enquanto não sou Cristo Solo, pode tirar o seu ataque. E puxa o ataque. Fala 6201, na portada, com